que tem mulher guerreira. Mulheres que buscam Deus em oração. Mulher virtuosa, mulheres que louvam. Com Cristo estão sempre em comunhão. Aqui tem mulher guerreira. Mulheres ungidas, tem mulher fiel. Mulher vencedora, mulher de sucesso. Quando elas clamam, Deus ouve do céu. Aqui tem mulher guerreira. Mulheres que buscam Deus em oração. Mulher virtuosa, mulheres que louvam. Com Cristo estão sempre em comunhão. Aqui tem mulher guerreira. Mulheres ungidas, mulheres fiéis. Mulher vencedora, mulher de sucesso. Quando elas clamam, Deus ouve do céu. Aqui tem fé, mulher de autoridade. Ora, Deus responde, tem intimidade. Seu clamor faz Deus virar o cativeiro. Derrotar o inimigo, mudar o roteiro. Tem Ruth aqui que não volta pra trás. Mulher de decisão, amorosa e fiel. Mulheres que cantam como Miriam. Guerreiras que adoram o grande Deus dos céus. Aqui tem mulher guerreira. Mulheres que buscam Deus em oração. Mulher virtuosa, mulheres que louvam. Com Cristo estão sempre em comunhão. Aqui tem mulher guerreira. Mulheres ungidas, tem mulher fiel. Mulher vencedora, mulher de sucesso. Quando elas clamam, Deus ouve do céu. Oh, glória! Deixa Deus te usar aí, mulher de Deus. Ana foi exemplo de mulher de fé. Com filho sonhava poder abraçar. Mesmo sendo humilhada por ser estéril, jamais desistiu, no tempo foi orar. Sua oração Deus ouviu lá do céu. Abriu sua madre e lhe deu Samuel. Mulher de oração insistente ela é. Aqui nesta igreja tem mulher de fé. Aqui tem mulher guerreira. Mulheres que buscam Deus em oração. Mulher virtuosa, mulheres que louvam. Com Cristo estão sempre em comunhão. Aqui tem mulher guerreira. Mulheres ungidas, mulheres fiéis. Mulher vencedora, mulher de sucesso. Quando elas clamam, Deus ouve do céu. Profetiza Débora que também tem. Como fez Maria, Deus sempre o melhor. Estão sempre empenhadas na obra de Deus. Jesus é com ela e não estão só. Com entusiasmo e dedicação, oram pelo pastor, também pelos irmãos. São vitoriosas, cheias do Espírito. Mulheres do círculo de oração. Aqui tem mulher guerreira. Mulheres que buscam Deus em oração. Mulher virtuosa, mulheres que louvam. Com Cristo estão sempre em comunhão. Aqui tem mulher guerreira. Mulheres ungidas, tem mulher fiel. Mulher vencedora, mulher de sucesso. Quando elas clamam, Deus ouve do céu. Aqui tem mulher guerreira. Mulheres que buscam Deus em oração. Mulher virtuosa, mulheres que louvam. Com Cristo estão sempre em comunhão. Aqui tem mulher guerreira. Mulheres ungidas, mulheres fiéis. Mulher vencedora, mulher de sucesso. Quando elas clamam, Deus ouve do céu.